essa. Vamos embora. Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. Doeu, oh, se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada no outro cara. Passei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Nascido e criado no brega. Meu nome é Kat. Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. Sinto nada, a boca colada no outro cara. Doeu, oh, se doeu, é cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não morri. Doeu, oh, se doeu, te encontrar assim. Sem fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Meu nome é Kátia.